333, taxi de Alfa Juliette, Plantão 4. Alfa Juliette, para o 4, tá? 3520. Estabilizado, Gol 1816. Sendo completo, então, chame 3118, 12. Boa noite, bom serviço, 26. Boa. Gol 1816, boa noite, estabilizado. Boa noite, boa noite, no meio, reporte baixado e travado. Vou reportar. Passou externo, 8-6. Último é pouso autorizado, pista 1-0, não é total. Livre pouso na 1-0, ou no 8-6. 38, número direito, ataque civil, Alfa, Kilo, Pax 3. Alfa, Kilo, Pax 3, para o gol 18, 16. Já teria posição para o gol no 8 no 6? Sim, 09 do Pat 3. 09 do Pat 3, muito obrigado. Eita, eu abri, Ítalo. Por favor,